coisa boa, tanta coisa de ruim. Tá tarde pra caralho, eu não consigo dormir. O silêncio acordou, escuto tiros por aqui. Preciso de um tempo pra poder me preparar, senão eu não consigo mais viver nesse lugar. Caralho, onde olho ao meu redor é só pobreza. É hora de jantar, não tem nada na mesa. Tem uma pá de mano nessa situação. O vizinho aqui da frente não desanima não. Catar papelão que é pra manter o seu sustento, tá certo. Morrer de fome não fudendo. Eu vendo esse exemplo, talvez eu mudaria. Tipo ao sistema eu nunca mais me entregaria. Sei não, do que eu penso é difícil mudar. Quanto mais pobreza eu vejo, a tendência é piorar. Uma arma na gaveta, a goma vazia. O leite da pivota falta em pleno meio-dia. Tô sem dinheiro, eu vou fazer o quê? Amigo, eu tenho um monte, nessas horas cadê? Pensei que falta faz meu pai, hein, meu? E do que vale pra minha filha ter um pai feito eu? O crime é duvidoso, é raro dar certo. Seu destino mais provável, cadeia ou cemitério? Tô sem saída, sem nunca ter chegado a lugar nenhum, maluco é embaçado. Em meio a tudo isso, só duas opções: arrumo um bom emprego ou vou virar ladrão, não. É disso que o sistema precisa, juventude derrotada e sem perspectivas. O meu povo tá aí, passando fome, é vida real, não é novela do Dias Gomes. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. Prevalece aquela frase que eu escuto: quando o filho morre e a mãe fica de luto. Bola pra frente, seja o que Deus quiser. Cabeça erguida, mantenha-se de pé. A vida prega dessas, não dá pra escapar. Também o que se espera aqui desse lugar, aonde a droga tá presente o dia inteiro. O traficante tem saúde, tem dinheiro, come do bom e do melhor, é claro. Nos pano muito louco, no boot importado. Vicia o seu filho e que se foda. Não é parente dele, então dane-se, morra. Tá rendendo meu dinheiro ao que importa. Monto a minha boca, vendo a minha droga. Ser funcionário de patrão é o que não vira. Escravidão já não faz parte da minha vida. Ouvi uma pá de grito enquanto eu dormia. Mais uma mãe chorando, um pai na agonia. Olha pro relógio, já é madrugada. Olha lá pra cama, o seu filho não tá. Olha lá pra fora, os vizinhos observa. Ele vê uma ambulância, seu filho já era. A história é sempre a mesma, moro? É sempre a mesma bosta, só muda o autor. A mãe olha o caçula, se desespera. A sirene da polícia ilumina a janela. No B.O. que os homens fez, tava escrito: seu filho é viciado, mais um bandido. Dentro de casa ele nunca foi assim. Nunca deu motivos, eu nunca percebi, não. É triste quando eu vejo que um pai enterra o filho e nem sabe porquê. Ponto final na história de uma família que brigava pela paz todo dia. Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Dia de chuva é mais um dia pra me preocupar, porque se for o meu telhado não vai aguentar. O meu barraco não tem alicerce, nem tijolo. Meu dinheiro foi na pedra, em outro bolso. Caralho, o que eu fiz tá tudo errado. Diante dos meus olhos o problema é irrecuperável. O perigo me persegue, me cerca. Tá presente aos quatro cantos da favela. No pilantra que tá solto por aí, e no nóia que quer sempre me reprimir. Na polícia que insiste em me matar, e o pior é o quarto item, eu mesmo. E se pá, sei lá, não sei qual é a minha reação. Ninguém me dá emprego, eu vou virar ladrão, não. E que eu não sirva de exemplo pra você. Se eu me fuder, se pá ninguém me vê. Já tô empapuçado de passar dificuldade. Eu não nasci pra isso, será que isso é verdade? Uma pá de pergunta fica sem resposta. Uma pá de maluco vive a mesma bosta. Cadê a paz, mano? O que eu procuro o dia inteiro? Será um sonho ou será um pesadelo? Será que a paz tá na porra do dinheiro? Ou só vou encontrá-la no dia do meu enterro? Dentro de um caixão debaixo da terra. Só assim eu vou poder saber quem é ela. Aí sim, cara a cara eu vou perguntar. Por que me abandonou enquanto eu estava lá? Lá em cima, muito eu te procurei. E fiquei rouco de tanto que eu te chamei. E bem na hora da minha morte eu não queria mais. Mesmo assim, minha mãe me disse: descanse em paz. Será que ela já sabia de você? Será que ela sabia que eu ia te ver? Ou será que você sempre esteve ao lado dela? Será que a paz é adolescente ou será que é velha? Fudeu, mano, a dúvida tá feita. É muita confusão, mano, pra minha cabeça. Tanta ideia na mente me incomoda. Tenho que soltar tudo isso pra